A árvore. Numa encosta verdejante do Monte Menelau, na Arcádia, existe um bosque de oliveiras perto das ruínas de uma casa. Próximo dali há uma tumba, que já foi bela em outros tempos, adornada com as mais sublimes esculturas, mas atualmente acha-se em grande decadência, assim como a casa. Numa das extremidades da tumba ergue-se, invadindo com suas raízes curiosas os desgastados blocos de mármore pentélico, uma oliveira extraordinariamente descomunal, com uma forma singularmente repulsiva, tão parecida a um homem grotesco ou a um corpo desfigurado pela morte, que o povão da região teme passar ali à noite quando a lua brilha fantasmagoricamente entre os galhos tortos. O Monte Menelau é o lugar preferido do temido Pan, cujos companheiros extravagantes são muitos. Camponeses simples acreditam que a árvore tem algum parentesco terrível com esse extravagante séquito de Pan, mas um antigo apicultor, que vive numa cabana próxima, me contou uma história diferente. Há muitos anos, quando a casa da encosta era nova e deslumbrante, ali viviam os dois escultores Calos e Musides. Da Lídia até Nápoles, a beleza de suas obras era louvada e ninguém ousava dizer qual dos dois excedia o outro em talento. O Hermes de Calos ficava em um santuário de Corinto, e a Palas de Musides ficava sob um pilar em Atenas, próximo do Partenon. Todos os homens prestavam homenagem a Calos e Musides, e maravilhavam-se por não haver nenhuma sombra de inveja a esmorecer o afeto que nutria a amizade fraternal entre ambos. Mas, embora Calos e Musides vivessem em contínua harmonia, a natureza de um e outro era diversa. Enquanto Musides se divertia pela noite no meio da animação urbana em Tegea, Calos permanecia em casa, furtando-se da vista dos escravos nos recessos frios do Horto das Oliveiras. Ali ele podia meditar sobre as visões que ocupavam sua mente, e ali podia conceber as formas de beleza que mais tarde se tornariam imortais em mármores que pareciam vivos. O povo ocioso dizia que Calos, na verdade, conversava com os espíritos do bosque, e que suas estátuas eram apenas imagens de faunos e dríades que ele encontrava ali, pois ele modelava suas obras não conforme modelos humanos. Tão famosos eram Calos e Musides que ninguém se espantou quando o tirano de Siracusa enviou mensageiros para falar sobre a estátua de alto valor de Tiche, que ele tinha planejado para a cidade. De enorme tamanho e arte engenhosa deveria ser a estátua, pois teria de converter-se numa maravilha das nações e no destino dos viajantes. Exaltado além da imaginação seria aquele cuja obra obtivesse aprovação. E para disputar essa honra, Calos e Musides foram convidados. O amor fraterno entre os dois era bem conhecido, e o astucioso tirano imaginou que cada um, em vez de esconder sua obra um do outro, ofereceria ajuda e pareceres. Essa solidariedade resultaria em duas imagens de beleza inaudita, e a mais bela entre elas ofuscaria até mesmo os sonhos dos poetas. Os escultores aclamaram o oferecimento do tirano com alegria, de modo que nos dias que se seguiram, seus escravos ouviam incessantes golpes do cinzel. Calos e Musides não esconderam o trabalho um do outro, mas somente eles podiam presenciá-lo. Além deles, olho nenhum via as duas figuras que os abéis cinzéis libertavam dos blocos irregulares que as aprisionaram desde o começo do mundo. À noite, como antes, Musides buscava os salões festivos de Tegea, enquanto Calos vagava sozinho no Bosque das Oliveiras. Mas à medida que o tempo passava, os homens observavam que a alegria do antes efervescente Musides não era a mesma. Era estranho, diziam entre si, que a depressão pudesse agarrar alguém com uma tão grande oportunidade de ganhar o mais alto prêmio por sua arte. Muitos meses se passaram. Contudo, no rosto apagado de Musides, nada demonstrava a expectativa ardorosa que a situação devia despertar. Então, certo dia, Musides falou da doença de Calos, e depois disso ninguém mais se espantou com sua tristeza, uma vez que todos sabiam que era profunda e sagrada a afeição entre os dois escultores. Subsequentemente, muitos foram visitar Calos, e de fato notaram a palidez em seu rosto. Mas havia nele uma serenidade feliz que tornava sua afeição mais mágica que a de Musides, inteiramente tomada de ansiedade, e que, na ânsia de alimentar e cuidar de seu amigo com as próprias mãos, afastava todos os escravos. Ocultas atrás de espessas cortinas estavam as duas esculturas de Tishi inacabadas, nos últimos tempos pouco trabalhadas pelo doente e seu fiel companheiro. Kalo se tornava, a cada dia, inexplicavelmente mais fraco, a despeito dos esforços de diligentes médicos e de seu assíduo amigo, e desejava sempre que o conduzissem ao bosque que ele tanto amava. Ali pedia para que o deixassem só, como se desejasse conversar com os seres invisíveis. Musides atendia sempre seus pedidos, embora seus olhos se enchessem de lágrimas ao pensamento de que Kalo se interessasse mais pelos faunos e dríades que por ele. Ao aproximar-se do fim, Kalos passou a discorrer sobre coisas além dessa vida. Musides, chorando, prometeu-lhe um sepulcro mais suntuoso que a tumba de Mausolo. Mas Kalos pediu-lhe que não falasse mais de glórias de mármore. Apenas um desejo perseguia agora o espírito do moribundo Kalos: que os brotos de uma determinada oliveira do bosque fossem sepultados por ele, com ele, em seu túmulo, junto de sua cabeça. E numa noite, sentado sozinho na escuridão do bosque das oliveiras, Kalos morreu. Belo, além das palavras, foi o sepulcro de mármore que o pesaroso Musides esculpiu para seu amigo amado. Ninguém senão o próprio Kalos poderia criar aqueles baixos relevos, nos quais os se representava todo o esplendor dos Campos Elísios. Tampouco Musides deixou de sepultar junto da cabeça de Kalos os brotos de oliveira do bosque. Assim que a dor intensa de Musides deu lugar à resignação, ele passou a trabalhar com diligência na escultura de Tishi. Toda a honra era agora sua, uma vez que o tirano de Siracusa não desejava a obra senão dele, ou de Kalos. Seu trabalho passou a ser uma fonte de extravasamento para sua dor, e ele se empenhava mais firmemente a cada dia, afastando-se das diversões que antes lhe davam prazer. Entre mentes, suas noites eram passadas ao lado da tumba do amigo, onde uma jovem oliveira tinha brotado perto da cabeça do morto. Crescia tão rapidamente, tão estranha era sua forma, que todos que a viam exclamavam surpresos. Musides parecia sentir simultaneamente fascínio e aversão por ela. 3 anos depois da morte de Kalos, Musides enviou um mensageiro ao tirano, e murmurava-se na praça em Tegeia que a grandiosa estátua fora concluída. Nessa altura, a árvore junto da tumba tinha alcançado proporções surpreendentes, excedendo todas as outras árvores de sua espécie e estendendo um galho singularmente espesso sobre o aposento onde Musides trabalhava. Inúmeros visitantes vinham ver tanto a árvore prodigiosa como também admirar a arte do escultor, de modo que Musides raramente ficava sozinho. Mas ele não se incomodava com essa multidão de visitantes. Na verdade, ele parecia ter medo de ficar sozinho agora que seu absorvente trabalho tinha terminado. O desolado vento da montanha, soprando no bosque das oliveiras e na árvore tumular, tinha uma forma sinistra de se converter em sons vagamente articulados. O céu estava escuro na noite em que os emissários do tirano vieram de Tegeia. Sabia-se decisivamente que tinham vindo para levar a grande imagem de Tishi e conferir honra eterna a Musides. Por isso, o próxeno os recepcionou calorosamente. Quando a noite avançou, uma violenta tempestade de vento irrompeu no alto do Menelau, e os homens vindos de Siracusa sentiram-se alegres porque dormiriam confortavelmente na cidade. Falavam de seu tirano ilustre e do esplendor de sua capital. Exultavam com a magnificência da estátua que Musides tinha criado para ele. Depois, os homens de Tegeia falaram da bondade de Musides e de sua imensa dor por seu amigo, que nem mesmo os lauréis da arte a ele destinados conseguiriam consolá-lo da ausência de Kalos, que poderia ganhar aqueles lauréis em seu lugar. Falaram também da árvore que cresceu na tumba, junto da cabeça de Kalos. O vento uivava, mas terrivelmente, e tanto os siracusanos quanto os arcadianos ergueram preces a Éolo. Ao sol da manhã, o proxeno conduziu os mensageiros do tirano escarpa acima até a casa do escultor, mas o vento da noite tinha provocado estranhas coisas. Os gritos dos escravos elevaram-se numa cena de desolação. Não mais se erguiam entre o bosque e das oliveiras as colunatas deslumbrantes daquela enorme mansão onde Musides tinha sonhado e trabalhado. Os humildes pátios e as paredes caídas se lamentavam solitários e abalados, pois o pesado galho da estranha árvore tinha desabado diretamente sobre o suntuoso e mais formidável perístilo, e, de modo invulgar, reduzira o imponente poema de mármore a um monte de ruínas disformes. Os visitantes e tegeanos ficaram consternados, contemplando ora os destroços, ora a enorme e sinistra árvore, cujo aspecto era tão fantasticamente humano e cujas raízes penetravam de modo tão estranho para dentro do sepulcro, entalhado de calos. O medo e o assombro aumentaram quando examinaram o salão derruído. Do amável Musides e da imagem de Tish maravilhosamente criada, nenhum vestígio pôde ser encontrado. Entre aquelas espantosas ruínas só havia o caos, e os representantes das duas cidades retiraram-se desapontados. Os siracusanos sem a estátua para levar à sua cidade. Os tegeanos sem um artista para laurear. Contudo, os siracusanos conseguiram posteriormente uma estátua esplêndida em Atenas, e os tegeanos se consolaram ao erigirem na Ágora um templo de mármore em honra dos dons, das virtudes e da devoção fraterna de Musides. Mas o Bosque das Oliveiras permanece, assim como a árvore nascida na tumba de Calos. O velho apicultor me contou que algumas vezes os galhos sussurram entre si no vento noturno, dizendo repetidamente: "Eu sei, eu sei."